Torre Salvador, bom dia, tá 3601, informação para a programação Congonhas. 3601, bom dia, Congonhas autorizado no 360, Oper Zulu 16, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, acena 5521. Autorizado, Congonhas, nível 360, Oper Zulu 16. Decola pista 10, direita da El Leda Bridge, controle 308, transponder 5521. 3601, correto, chão, pushback, funamento. Camara. Salvador. Muito bom dia, Santa 3399, frente da formação Foxtrot. Cita Guarulhos, nível 360. 3399, Guarulhos autorizado no 360, Walter Zulu 16, decola da pista 10, primeira curva direita, na da Eule da Bridge. Controle 1208, oceano 5520. O TAM 3399, está aprovado Guarulhos, nível 360, Walter Zulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após DCT Bridge. Controle Salvador 120.8, transponder 5520. O Figueira é o 8, TAM 3399. Ciente, chama para chegar com a O TAM 3399, captando para o pushback e assinamento, por favor. Autorizado no 08, chama ataque. Autorizado pushback e assinamento, TAM 3399. Gente, 3601-09 é o número 2, não sei se você aguarda. Torre, por gentileza, poderia solicitar para retirar o finger aqui para o 3399? Afirmativo, já estou ligando. Obrigado. Afinal, já foi solicitado. Obrigado, já está chegando aqui. Torre Salvador, até 3399. Está pronto para o táxi POB145, autonomia 4 horas e 15 minutos, alternativa Galeão. 3399, táxi autorizado, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, chama pronta, altímetro no 0 no 1. NH909, táxi é Pátio, Índia, chamará pronto para decolagem, 3399. Tá 3601, na escuta. Assim que o tráfego da companhia livrar a retaguarda, autorizados pushback, estacionamento, chama táxi. A bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão para o táxi. 3399, táxi autorizado, corrigindo, 3399, decolagem autorizada, pista 1-0, vento variável com 3-9. Autorizada a decolagem 1-0 até 3399. 3601, táxi autorizado via Pátio 1 até o ponto de espera do 1-0, quando lá chama pronto. Autorizado via Pátio até o ponto de espera, chama pronto.